melhores ofertas todos os dias no supermercado da Cássia. Quinta ou dia de padaria. E para ficar ainda melhor, você pode fazer o seu lanche em um ambiente super aconchegante, nas filiais de Descanso e Porã. A chocolatada Tirol 1 litro, 179 unidades. Cachorro quente a Cássia, 3,49 unidades. Cuca simples da Cássia, 3,99. Doce de leite, Friego, 400 gramas, 4,39. Pão francês, 7,99 quilos. Pastel a caixa, 4,69 unidades. Pizza broto a caixa, sabor, 3,99 unidades. Suíço Tirol, 400 gramas, mussarela, 3,89 unidades. Confira outras promoções e participe também do Suíço Tirol a caixa. Essa é a Rádio da Comunicação, Progresso AM. Com o J, 91,590 km. Rádio Progresso, Descanso, Santa Catarina. Eu sou da tarde na Progresso, encaminhando para a reta final. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência e amanhã estamos de volta. Amanhã nós vamos ter que visitar o outro novamente, hein? A partir das 15 horas por aqui, o som da tarde. Vem aí o notícia da hora na sequência, comigo mesmo, e na sequência, o entardecer, a apresentação desse jovem, tá bom? Um grande abraço, amanhã a gente volta com mais música, pop rock nacional, música sertaneja, porque na sequência vem as músicas ao sucesso tradicionalista e, claro, a música de viola até as 7 da noite. Grande abraço e até logo. Rádio Progresso, 24 horas no ar. Notícias da hora. 17 horas. No ar, notícias da hora. Um giro de informações na hora certa. Você ouviu notícias da hora. Saiba mais em www.progresso.com.br. Esta é a Rádio da Comunicação, Progresso AM, Z1J, 920,590 km, Rádio Progresso, Descanso, Santa Catarina. O Censo Escolar 2021 já começou. Se você é secretário escolar, diretor de escola ou secretário de educação, atenção! Todas as escolas, públicas e privadas, devem responder à primeira etapa do Censo até 23 de agosto no sistema EducaCense. Ninguém melhor que você para nos contar o que acontece nas escolas. Mais informações em gov.br/inep. Ministério da Educação, Governo Federal, Patronato Brasil. O descer do sol anuncia o fim de mais um dia. E o seu dia se completa com o programa Entardecer. Boa música, informações, descontração e a comunicação sempre alegre. Entardecer da Progresso, a melhor companhia do seu final de tarde. Olá, olá, boa tarde, tudo bem? Espero que sim, que vocês realmente estejam bem. Estamos chegando a partir de agora com o programa Entardecer aqui na Rádio Progresso. Nessa tarde, muito de quinta-feira, 19 de agosto de 2021, são totalmente 5 horas com 8 minutos, 17 com 8, 31 graus de temperatura, onde uma chave, né? É, pelo sol brilhando, aquela nebulosidade, com aquela fumaça, não dá para saber se é uma fumaça, se é uma nebulosidade, mas que realmente está quente para esta semana, está quente. Mas, meu amigo, minha amiga, a partir de agora, o programa está de altura aqui na Rádio Progresso, com a música da orquestra, com a música de viola, com a música 100% nativista, passando por aqui até as 7 horas da noite. Hoje, na comunicação e apresentação de Gitão do Orto, o seu amigo que leva para você a música de fundamento na programação. Em nome de Golpera 1, Supercado Colinha, menos referente, você pode participar através do 3621-0590 ou 999-060242. O WhatsApp da Progresso, o contato do Ricardo, o particular, é o 99146-0053. E você liga e participa de nossa programação, porque será mais ou menos desse estilo. José Cláudio Machado, a gente seria...